Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O Cubo vai começar. Thank you. center of hatred. This is the return of hatred. Thank you. cubo.net. Quando eu era mais novo, havia uma coisa muito bonita que era a sedução. Sentir esses lábios. É? Aí, Manela, se tu estás a dizer é só conversa, isso não é só conversa? Claro que não. Ah, claro que não. Tu lá sabes. Estou a acreditar em ti. Em mim é para acreditar. Se desse para eu passar pelo telefone, já estava aí. É? Music before your tape recorder. Mm-hmm.

O tema saudade que vocês vão interpretar tem um significado especial para vocês. O Cubo, domingo para segunda, 0 horas. I thought that every O Cubo, domingo para segunda, 0 horas. Thank you. Yeah.